Infelizmente, por falta de compromisso de muitos políticos, a periferia tem sido esquecida, se tornando alvo fácil para as drogas, marginalidade, fome e mortes. Muitas mortes. Assim prossegue o dia a dia de periferia. O diabo tá solto, atuando pelo mundo, destruindo, roubando, matando a cada segundo. Derramamento de sangue, sem dó e nem piedade, em cada país, estado ou cidade. Até que ponto irá chegar a tamanha crueldade? Fizeram com a moça tremenda maldade. A menina era nova, ainda estudava, mas tinha um padrasto que fundava na cachaça. Tava em casa com a mãe, sossegada. O padrasto chegou fazendo muita zoada. Tava embriagado com uma faca na mão. Mãe e filha gritavam: não faça isso não. Perseguição nos quatro cantos da casa. A menina encurralada levou duas facadas. Foi por um triz que a mãe escapou. Momentos depois a ambulância chegou. O resgate se aproxima pra tentar socorrer. A menina gritava pedindo pra não morrer. Infelizmente faleceu com hemorragia interna. Será que ela partiu para a vida eterna? Esse fato aconteceu no bairro Guarani. A mãe chora até hoje, cara, eu a vi, lamentando pela morte da filha querida, que morreu no dia a dia de periferia. Cotidiano violento, vida suicida. Dia a dia de periferia. Cotidiano violento, vida suicida. Jesus a única saída. Cotidiano violento, vida suicida. Dia a dia de periferia. Tinha um mano que morava na minha quebrada. Andava envolvido com umas paradas erradas. Só em má companhia, queimava baseado. Um menino tão novo já no caminho errado. Não ouvia conselho, empinava o nariz. Saía zoando com sua BMX. A família preocupada andava infeliz. Saí do mau caminho, o mano não quis. Confusão de monte, treta por todo canto. Fiquei sabendo que tava por aí roubando. Tempo passando e ele só piorando. Realmente o cara tava vacilando. E o resultado da sua trajetória louca foi um tiro no tórax, outro na boca. No dia seguinte, morto dentro de um caixão. Mais um menino morto metido a ladrão. Tristeza pra família, lamento pros manos. O moleque só tinha 15 anos. Agora está a 7 palmos da terra. Mais um soldado morto no meio da guerra. Preferiu andar nas trevas do que na luz. Não quis saber do amor de Jesus. Entrou no crime pensando que alguém seria. Faleceu no dia a dia de periferia. Cotidiano violento, vida suicida. Dia a dia de periferia. Cotidiano violento, vida suicida. Jesus a única saída. Cotidiano violento, vida suicida. Dia a dia de periferia. Vitória da conquista, agora está de luto. Pessoas suicidas pulando o viaduto. O desespero bate a porta de muitos corações. Pessoas se matam por suas desilusões. Às vezes, mano, também, tudo se matando. Muito cara vai além, criminalizando. Assalto à mão armada já virou rotina. É o sustento de crack, maconha e cocaína. Outros roubam pra sustentar a sua casa. Parte mó desespero quando a comida acaba. Procura emprego, não acha, não vê solução. O sistema transforma trabalhador em ladrão. Indiame quem está cansado e oprimido. Quem faz esse convite é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio pros doentes, assim está escrito. Veio pra salvar quem está perdido. Entrega tua vida na mão do Senhor. Jeová Rafa, cura tua dor. Fé em Deus é essencial. Não queira ser apenas mais um marginal. Tenha sangue bom, não anda roubando. Não anda injetando, cheirando e gritando. Verdadeiramente, quem é sangue bom se rende à paz de Jeová Shalom. Cotidiano violento, vida suicida. Dia a dia de periferia. Cotidiano violento, vida suicida. Jesus a única saída. Cotidiano violento, vida suicida. Dia a dia de periferia. Verdadeiramente, quem é sangue bom se rende à paz de Jeová Shalom. Verdadeiramente, quem é sangue bom se rende à paz de Jeová Shalom.